Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário na noite de hoje e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos acompanham através dos meios de comunicação. É com bastante alegria que eu digo que hoje a nossa sessão foi interrompida e tivemos aqui uma sessão especial homenageando servidores destaques da segurança pública no município de Taquara. O soldado bombeiro da Brigada Militar, terceiro sargento Paulo Roberto Ferreira Guimarães, que está indo para a reserva, entristecido porque está parando de trabalhar, uma referência na corporação. O agente penitenciário Nelson Pimentel Teixeira, responsável pela aquela horta maravilhosa, que quando a gente passa na Júlio de Castilhos, olha na lateral da APAE, enxerga aquela horta maravilhosa que está dando alimentos para escolas públicas, estaduais, municipais e para o Lar Padilha. Isso é um projeto maravilhoso, merece o destaque esse agente penitenciário Nelson Pimentel Teixeira. O policial civil Yuri Yurinik, que recebe por vários anos esta homenagem por chegar ao trabalho, é um formado na área do direito, ele é escrivão dentro da Polícia Civil e ele chega 2 horas mais cedo e vai embora 1 hora mais tarde. Ora, senhores, merece a homenagem na hora que vivemos uma crise no atendimento público e tantas críticas aos atendimentos públicos que existem. Então, ele merece. O policial patrulha ambiental, soldado Fernando da Patran, Fernando Henrique Sander, dito pelos colegas, comprometido, prestimoso e produtivo na função. O policial rodoviário, terceiro sargento Júlio Henrique Zoner, que já tem tempo há 3 anos para ir para a reserva e quer continuar trabalhando. Uma pessoa digna, que tem um atendimento bom, sabe resolver, é ético e participativo. Então, nós temos pessoas líderes importantes recebendo homenagem e sendo homenageada pela Câmara de Vereadores de Taquara. Isto é importante para que a gente coloque destaque e motive para que esse trabalho destes servidores continue cada vez sendo melhor. Quero também dizer que ontem participei do 23º Congresso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taquara, que é a UFAD, União Feminina da Assembleia de Deus em Taquara. Quero dizer que foi um momento de muita reflexão, de muita música reflexiva, de muita alegria, e eu quero aqui parabenizar as irmãs Miriam Bittencourt, Cristiane Simões e Eniriam Bittencourt, dos Santos, que me fez o convite para estar lá ontem à noite. Foi um momento de reflexão, eu nunca tinha visto aquela igreja lotada daquela forma, tinha mais de 1000 pessoas lá dentro, e eu entendo que para o próximo ano o pastor presidente Nilton Bittencourt terá que ter um outro lugar para fazer este evento, porque cada vez mais pessoas são convidadas e prestigiam o evento, porque ele é um evento maravilhoso, as pessoas tocam o coração de quem vai até lá através da reflexão e da música. Isso é importante, nós termos as pessoas agregadas, discutindo, valorando o amor e as relações. E quero, por final, dizer que coloquei nesta casa, colegas vereadores, uma moção de apoio à luta do magistério. E quero dizer-lhes que eu concordo que uma greve é incomodativa, mas mais incômodo, senhores, é o professor estar todos os finais de meses no Banrisul pedindo um empréstimo para poder receber o seu próprio salário. Há muitos e muitos meses, o professor, o soldado, o brigadiano, o agente da Polícia Civil, eles recebem o salário se eles contratarem com o Banrisul um empréstimo a um juro. Então, isto é dignidade? Senhores, nós já vivemos todos os problemas dentro da educação no estado do Rio Grande do Sul, mas agora nós chegamos ao fundo do poço, não há respeito pela categoria, todas as demais categorias que sofreram dentro dos projetos do governo, que iam ser atacadas, se posicionaram forte, bateram pé e foram ouvidas. O magistério, que é dita nos discursos como a profissão mais sublime e linda, ela é só motivo de discursos para políticos, porque, na verdade, neste momento que precisa ter um olhar dos políticos, está tentando o governo mexer nos direitos que foram adquiridos nos planos de carreiras que foram luta de uma categoria de uma vida inteira. Então, senhores vereadores, peço a que vocês olhem essa moção e, se possível, assinem junto, para que a gente tenha fortalecido essa luta e a gente tenha representatividade legislativa taquarense defendendo a causa dos professores, que é uma causa maior, é uma causa digna, é a causa pela dignidade do professor, que está perdida porque ele tem que pedir empréstimo para receber o salário no final do mês, e isso é uma vergonha. Sem contar que a diferença proposta pelo governo estadual do nível de quem entra para o nível de quem sai depois de ter pós-graduação e doutorado é R$200. Ora, senhores, para mim, isso é uma vergonha. Que motivação professores terão para estudar? Que qualidade teremos na educação? Então, que isso sirva de reflexão à nossa comunidade e nos posicionemos contrários às medidas e favoráveis à categoria dos professores, importantíssima para a formação do povo gaúcho e do povo brasileiro também. Era o que eu tinha para a noite de hoje. Agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.